quero eu te dizer, quantos milagres vão acontecer. Neste louvor muitas vidas estão louvando a Deus com muita adoração. Neste louvor quero eu te dizer, quantos milagres vão acontecer. Neste louvor muitas vidas estão louvando a Deus com muita adoração. Ele está aqui ouvindo seu louvor. Ele está aqui querendo te tocar. Se quiser sentir o toque das suas mãos, dê a ele um louvor de coração. Então é só louvar, é só louvar, a ele adorar, a ele adorar. Glórias ao Senhor, o perfeito louvor, quero eu te dizer, quantos milagres vão acontecer. Neste louvor, muitas vidas estão louvando a Deus com muita adoração. Ele está aqui ouvindo o seu louvor. Sentir